ajuda ninguém. Enxugue o seu pranto de dor, que a seca mal começou. Adeus, vou-me embora, meu bem. Chorar não ajuda ninguém. Enxugue o seu pranto.